401. Abatel no 401, meu solo está pronto para copiar. Firmo, senhor. Abatel no 401, autorizado Salvador para Bom Jesus da Lapa, nível 100, pela rota Whisky 42. Decola da pista 28, após a decolagem mantém proa até 3000, após curva à direita. Saída Momo, transição VATAP. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 86, acione 5033. Ciente, autorizado uma centena pelo Whisky 42, decola da 28, mantém pro até 3000, depois curva direita no perfil da Momo VATAP, 119.35, 118.6, 5033, abaixo no 401. Abaixo no 401, o cotejamento está correto, chame para acionamento. Paulo Salvador, bom dia. O voo 605, livrando a Delta. Bom dia, no 605, táxi via Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa e Juliette para o 03, o 605. Ramp requesting ATC clearance to Campinas. Roger, BG 1317, standby clearance. The QNH is 1017. Yes, sir. Big A 1317 Carter Ramp, request one engine start at low power only. You are clear at Big A 1317, one engine start. You are clear, ready for push for copy clearance. Clear to start, and that's affirmative. Ready to copy Big A 1317. Okay, so you are cleared for to Campinas, flight level 400 via area by Whiskey 50. Runway 28 for departure. After takeoff, maintain runway heading until 3,000 meters, 3,000 feet, correction. Squawk 5034, approach control 119.35, tower 118.6, Begay 1317. And after you reach 3,000 feet, you have to perform Golly departure, eval, and after eval, ill disposition. So, Upper Whiskey 50, runway 28, runway heading up to 3,000 feet, squawk 5034, departure frequency is 119.35 or 118.6, galley departure, eval transition, Big A 1317. Alright, so post push and start, 1317. Okay, clear for start. One engine low power only, Big A 1317. No 605 autorizado, portão 3. Peraí, são 605. Via chegada, desça para 2000, peço. Desce via para 2000, 9400. Acionar enxame passando Paripe. Paripe. Controle Salvador, muito bom dia, Avianca 6311, Vicente Lima. Avianca 6311, controle Salvador, chegada aí, pit, desça para 5000, ajustado em 1017. 5000, 1017, Avianca 6311. Cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, gol 922, e alerta 28, está estabilizado. Bom dia. Bom dia, comandante. Bem-vindo a Salvador, continuando a aproximação, vento é 310 graus, 5 nós, ajuste é 1017, operando cabeceira 28, os últimos 90 metros. Impraticáveis. Reporte, trem baixo travado. Eu olhei baixar travado, 2-2. Ground, Big 8, 1317, cargo ramp, ready for pushback. 1317, cleared pushback, report for taxi. Cleared for pushback, all right, ready for taxi, Big 8, 1317. 1-7-7. Estou com 1700 pés, 922. Gol no 922, ciente autorizado, pouso, vento é 300 graus, 7 nós. Vive pouso na 28, 922. Avianca 6311, informe velocidade. Aumento 300. Eficiente, primeira redução, 250 mais, número 3 para pouso. 250 reduzindo. 3454, esse é o controle Salvador. Desça para meia dúzia de mil na chegada Cari, ajuste no 097. 097 na Cari, 3454, a chegada Cari, desça para meia dúzia de mil, para 3454. Afirmativo, é o número 4 para o pouso. Avianca 6311, na via chegada IPIT, desça para 3000 pés. Via IPIT 3000, 6311. 922, solou em Salvador aos 53, vai livrar a esquerda e chamar o solo. 121, decimal 9, gol 1922. 219, muito obrigado. Nada. Bono 922, táxi via Quilo, pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Via pátio 3, chamada para ingressar. Desça para 2.000 pés, velocidade 220, número 2 para pouso agora, livre aproximação. E-200-220, descendo 2.000 pés, 1.017.63, ou não? Room 7, maintain position, stand by for taxi. Full position, Big A, 1317. Volo 922, autorizado via Taxiway Juliette para o portão 4. Juliette para o 4, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o TAS 9400, final embaixo e travado, 2 milhas para o estrado. TAS 9400, ciente, informa o vento 330 graus, meia dúzia de nós. O ajuste é 1017 no 097, a pista opera a cabeceira 28 com os últimos 90 metros impraticáveis. Tá 9400, está avistado, autorizado pouso. Livre pouso, o tá 9400. A1317, taxis clear to holding point runway 28 via Juliet, Alpha and Golf. At the holding point, contact tower 118.6. Juliet, Alpha and Golf, the holding point runway 28 and the holding point 118.6, A1317. Tá 3663, aguarde a coordenação, o altímetro é 1017. 1017. Tô 3454, via chegada CARI, desça para 2.000 pés. 2.000 pés na casa, 3454. Interceptor, localizador 6311. Avianca 6311. Está no localizador, checa 3, a minha torre 1186. 286, até daqui a pouco. Estabilizado o localizador. 7, Avianca 6311, continue a aproximação. Número 2 para pouso, reporte externo, trem baixo e travado. O vento é 320 graus, 99, ajuste 1017. 1017, porto para baixo, já travado. 310 com 8 nós. 67. Está atualizado, senhor? Será na 17? O controle está ciente, prossiga via corredores, mais próximo será autorizado a chamar a torre e confirmar a possibilidade de pouso na pista 17. Pode ser, eu podia pôr lá, só para o marido. Solo de Salvador, 59, vai livrar à esquerda, chama 121 no decimal 9, tá? 9400. E o 219, tá já. Tá já. Solo Salvador, bom dia, o TAM 9400 livrou na sua escuta. TAM 9400 autorizado via Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa e Juliette para o 9, 9400. 7, pista livre, autorizado pouso. Livre pouso, 28, Avianca 63, zona 1. Salvador Tower, Big A 1317, be ready for takeoff the end, runway 28. Roger, Roger, Big A 1317, hold in the up position. Okay, hold at the holding position, Big A 1317. Of course. TAM 3663, autorizado Salvador, Guarulhos, nível de voo 340, pela rota Upper Whiskey 50. Decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 3000, após curva direita, corrijo, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Eudes. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 5036. Autorizado Anil 340, Guarulhos via Upper Whiskey 50, decola da 28, mantendo reta de decolagem até 3000, após curva esquerda, Gole, Eval, Eudes, 119.35 controle, 186 torre, 5036 transponder TAM 3663. Correto, reporte para acionar 3663. Reportado para acionar TAM 3663. Whiskey Golf Kilo, é o solo, prossiga. Cliente, aguarde a coordenação, o altímetro é 1017 Whiskey Golf Kilo. Big A 1317, clear to line up and maintain. Line up and wait, Big A 1317. Avianca 6311 no solo de Salvador, ao 02, vai livrar a esquerda e chamar o solo, 121 decimal 9, Avianca 6311. A esquerda e 1219, Avianca Brasil 6311. Bom dia. Salvador, bom dia. Avianca Brasil 6311, livrou sua escuta. Avianca 6311, prossiga via Alfa e Juliette para o portão Uno. Corrijo, Alfa e Índia para o Uno. Alfa, Índia, Uno. Avianca 6311. Alfa e Índia para o Uno. Avianca Brasil 6311. Have clear to line up and take off. Wind 290 degrees 07 knots. QNH 1017. for your better information, after takeoff, maintain your head until 3,000 feet. Clear for takeoff, runway 28. After takeoff, maintain runway heading up to 3,000 feet. Big 8-1-3-1-7. Of course. Altimeter 1017, Gol 1005. Certo. Vão 3-4-5-4. Autorizado a aproximação 3-4-5-4. É o número 1 para pouso na pista 2-8. BK 1317 airborne at 04. Now contact Salvador approach control frequency 119.35. 1935, Big A, 1317, hello. Hello, have a nice trip. Bye-bye. Autorizado ingresso no corredor Interlagos, prossiga para a rotatória e aguarde. Ingresso é nosso. Departure, Big A, 1317 is with you, 2000 for 4000, 4000. BGA 1317 control, radar contact procedure is clear. Roger, 3000 feet, we're going to make a left turn, intercept. Delta Alaska, chame a torre, 1186. 1186, torre, grava, bom dia. Torre, o Papatango, Zulu, Delta Alaska, patroa de Delta Cara, visual, fechinho. Ciente, Zulu, Delta Alaska, tem condições de agilizar para pouso na 1-7? Afirma, Sus, autorizado, vai ingressar para 1-7. Whisky Golf Kilo está pronto para a cópia. Whisky Golf Kilo autorizado para Macaúbas no nível 80, decola da pista 17 com curva à esquerda, saída Momo Albo após direto. A frequência do controle Salvador é 119.35, torre 1186. Acione o código transponder 5014. De nós, ajuste 1017. O TAM 3454, qual a velocidade que está mantendo? Já está com 147 nós. Gente, reporte externo, estou embaixo travado, TAM 3454. Apresente, baixou e travou. Aguarde autorização de pouso, TAM 3454. 3454. Mas tem condições de decolar da 35? Gente, a decolagem então será da 35, permanece a saída Momo Albo após direto com curva esquerda após a decolagem da 35, esse burquilo. Afirmativo, operacionamento 118.6, esse burquilo. Boa tarde, bom dia, o TAM 3304, informação, Mike. 3304, aguarde com a dimensão para Brasília, altímetro 1017. Aguardando. Todos agilizando, Zulu Delta Oscar. Agilizando, Oscar. Zulu, Gol 1605. Prossiga. Só para confirmar, o senhor tem qual horário nosso de saída? 12 e 10. Ah, ok. Que a nossa comunicação veio errado, seria os 30, mas é os 10 que é o horário correto. Só pra gente fazer a anotação aqui e enviar pra empresa. Afirmativo. Então, você escuta a guarda. Seguinte. O vento 330 graus, meia dúzia de nós, aguarde a autorização de pouso. 434. Vento? Qual os últimos 90 metros indisponíveis? Ok, tá na escuta aí, quando tiver subida pra Guarulhos. 4, backtrack now. Conquista com 3 horas e 40. Autorizado o acionamento, reposto para o táxi, Sabaitão no 401. Voo no 605, copia. Pronto, 605. Voo no 605, autorizado Salvador Galeão. Nível de voo 360, pela rota Pesulum no 4. Decola da pista 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva à esquerda. Saída Gole, Eval, após direto Crat. Controle Uno no 9.35, torre Uno no 86, acione 5037. Pode estar autorizado o táxi até a interseção Chametes de ingressar na pista. Doutor. 1-1-605. O planejamento está correto, reposto para acionar o 605. Já amaremos, 05. Voo no 923, cópia. 454, solo de Salvador aos 10. Vai livrar à esquerda e chamar o solo 121-9. Bem-vindo a Salvador, tá? 3454. 344, obrigado, 219. Ciente das condições do aeródromo para cópia de autorização. 3859, aguarde a coordenação, 1017 no altímetro. Altímetro, zona 0 no 7, tá 3859. Ataques com 95 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 24 de autonomia. Salva 3663, aguarde para o táxi, minutos. Guarda. 3454, efetue o táxi via Kilo e Parte 3. Reporte para ingressar no pátio principal. Kilo Parte 3, reportado no pátio principal, 3454. Correto. E o TAM 3663, autorizado via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28-118-6. Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera 28-118-6, TAM 3663.